tema a ser colocado aqui hoje é escravidão moderna. Escravidão moderna. Antes que a gente fale alguma coisa sobre escravidão, é bastante interessante sempre, né, a gente tentar recordar um pouquinho o contexto histórico daquilo que aconteceu durante todas essas histórias sobre a questão da escravidão, né? E então, já se passam em torno de 213 anos, quando pela primeira vez houve uma legalização, né, da não escravidão lá na Dinamarca, lá em 1803. Já se passaram 128 anos da legalização da não escravidão aqui no Brasil, através da Lei Áurea, né? Se não me engano, foi lá em 1888. Enfim, sabemos que a escravidão humana, é claro, ela fez parte de um contexto histórico que vem lá desde o início de nossas civilizações. Tanto a civilização contemporânea, moderna, como a antiga e como aquela lá. Os mais antigos sempre houveram pessoas que, através, de repente, de seu conhecimento ou de sua força física um pouco maior, tentaram subjugar os outros. Aqui é só uma estatística. É também importante a gente saber. Existe aqui uma fundação, Walk Free. É uma instituição, uma ONG não governamental, que ela faz pesquisas pelo planeta inteiro, né, a respeito dos índices de escravidão global. Foi aqui, então, lá em 2014, constatado um dado bastante alarmante. Cerca de 46 milhões de indivíduos em todo o mundo ainda estão sujeitos a algum tipo de escravidão moderna. A forma de escravizar mudou, é claro, através do contexto histórico. Os principais países aqui do globo que ainda escravizam de certa forma, de moda moderna, as pessoas, então são a Índia, a China, o Paquistão, Bangladesh e o Azerbaijão. São esses países que ainda existe um índice bastante alarmante desse tipo de escravidão. Na verdade, hoje, eles não falam mais de escravidão, mas sim de servidão. É a servidão humana. São pessoas que passam o dia inteiro trabalhando simplesmente por alguma ninharia. Então, aí vem aquela questão econômica de todo mundo se pergunta por que que os produtos que vêm lá da China ou de outros países são bem mais baratos. Exatamente por essa questão da servidão humana. Eles não querem falar escravidão, mas é a escravidão moderna que seria servidão. Essa nova forma moderna de se escravizar, ainda de certa forma, ocorre quando um sujeito controla o outro, cerceando sua liberdade individual com a clara intenção de explorá-lo. Ainda existe isso. Eu, tempos atrás, tinha só um comentário pessoal. Todos os anos tem aqui, em maio, parece que é, né? Como comemoração do aniversário do município, sempre tem aqui a Feira do Livro. E eu tive a oportunidade, todos os anos vou lá e compro 4, 5, 6 livros, são um pouco mais baratos. E hoje, agora eu estou lendo um livro bastante interessante, do tal de Kim Follett, que é sobre a escravidão lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra e na Escócia, e o nome do livro é Um Lugar Chamado Liberdade. E pelo que eu estava vendo o tema colocado aqui na Folha Espírita agora do mês de junho, a forma de escravidão não mudou muito. Lá, em 1720, 1730, na qual retrata o livro, esse do Kim Follett, e hoje, mais ou menos, a coisa está parecida. Mas a única coisa que mudou, e que aí que é onde a gente tenta, talvez, mudar um pouquinho o discurso dentro de uma casa espírita. A escravidão de corpos, ela continua, de certa forma, igual. Escravizar o corpo, fazer com que a pessoa trabalhe para que essa pessoa produza, para que ela fique com 5% ou 10% do produzido na terra, geralmente, e que o restante vá para os seus patrões ou aqueles que estão explorando essa pessoa que foi escravizada ou essa pessoa que é uma serviçal, sem remuneração. Mas aqui a gente está tentando colocar algo um pouco diferente, que é a escravidão de mentes. Aquilo que está se escravizando as mentes hoje. Os corpos, eles podem ser escravizados, mas as mentes, tentem entrar nessa maneira de pensar, escravos mentais. O maior problema hoje não está na escravidão propriamente dita, desses milhões e milhões de pessoas, sobre a questão de escravizar o corpo físico. Mas como é que hoje nós vemos as pessoas na questão mental, na questão de pensamento, na questão ideológica? Como é que funciona isso? Será que hoje nós, e principalmente nossos jovens, eles não são escravos mentais? Será que eles pensam realmente da maneira que eles querem pensar? Ou eles estão sendo conduzidos através de uma cultura do medo, através de uma cultura da uma informação, às vezes, extremamente rápida e não tão correta, e que eles, será que realmente eles e até nós estamos realmente indo para um lado onde não estamos sendo escravizados mentalmente? Eu lembro de um filme que eu assisti há uns 4, 5 anos, era sobre uma penitenciária, e eu não lembro o nome do filme, mas eu devo ter assistido ele umas 4, 5 vezes, mas eu não consigo lembrar o nome. Então o diretor da penitenciária, ele dizia sempre, no momento em que adentravam para aquela penitenciária, novos detentos, ele dizia assim: por enquanto vocês vão ser donos de mim, quer dizer, vocês vão ser meus serviçais, eu vou ter vocês, seus corpos serão meus. Com o passar do tempo, suas mentes também serão minhas. Vejam só, imaginaram só a intenção de que essa pessoa, que era o diretor daquele presídio, que seria, digamos assim, uma instituição para reabilitar as pessoas, ele não queria reabilitar ninguém. Na verdade, ele queria ser dono dos seus corpos que estavam lá, através do castigo, através do corpo, do trabalho extremamente brutal, e depois ele ia se tornar dono de suas mentes. Hoje, se nós formos analisar, e nós, mais uma vez, vamos bater novamente, vamos ligar a televisão, vamos entrar na internet, vamos ler um jornal, nós estamos sendo escravizados mentalmente. nós não temos mais quase um lugar ou uma liberdade de pensamento. Está sendo tudo colocado em nossas mentes. E isto que nós, de certa forma, somos um pouquinho mais de uma certa idade, com um pouquinho mais de conhecimento. Mas como é que fica a questão dos nossos jovens? A questão ideológica, religiosa, a questão da ideologia política, a ideologia cultural. Se nós conversarmos hoje com um jovem lá do segundo grau, né? Ensino médio, do sétimo, oitava, ou séria, deve ser isso, não lembro. É, mas é isso aí. Qual é que é o nível mental, qual é que é seu nível de pensamento a respeito de qualquer tipo de ideologia? Eles têm realmente um pensamento próprio ou vem tudo daquilo que vem daqui, ou vem da telinha, ou vem de qualquer outro tipo de informação? Fica aqui uma proposta, né, de reflexão. Como que está realmente a liberdade mental? E aí, depois da liberdade mental, vem a liberdade emocional, a liberdade espiritual, mas começa tudo com a mente. Então, eu diria que o maior problema hoje da escravidão moderna não é tanto esses 46 milhões de indivíduos e, se formos ver, 46 milhões de indivíduos num universo de 8 bilhões de pessoas que estão no planeta, ora, não é lá uma quantidade muito grande. Mas, e se nós fizermos uma pesquisa daqueles que estão sendo escravizados mentalmente, que está sendo-lhes retirada a capacidade mental do pensamento, da autocrítica, do pensamento individual, do pensamento de achar aquilo que ele tem que achar para ele mesmo. Será que aonde ficariam esses milhões aqui? Eu não sei se vocês conseguiram captar a ideia de que o maior problema hoje não é a escravidão de corpos, mas sim a escravidão de mentes. Obrigado.